Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a edição 42 de Conversas Aleatórias, domingo 16 de junho de 2013. Poucos dias depois de termos dito Alfama é linda, viva o bairro de Alfama. Joaquim, é o seu bairro preferido em Lisboa? Agora diga lá. Não, o meu bairro preferido é a Vieteira, que era onde eu morava. Mas isso não era Amadora? É na Amadora. Então, Lisboa, mas não pode concorrer às marchas de Santo António. Por exemplo, gostei do bairro Alto, foi o primeiro onde trabalhei, e gosto muito, mas esse aí gosto muito, o de Campo de Ourique, onde também trabalhei, e os outros, Mouraria, Alfama, Madragoa, também gosto deles. Não, mas dizer assim, o meu preferido, até posso dizer mais, é o de Campo de Ourique, porque é um bairro diferente, é um bairro muito, muito para a frentex. E o Alto da Vila, que ganhou nos dois anos anteriores? É Alto do como Pina. E o que é que eu disse? Pina. Ah, Pina. Isso fica lá para o Alto de São João, fica muito perto do cemitério e... Não conhece bem? Você não conhece? Sei lá, estou a perguntar. Oh, Nuno, eu até conheço os Olivais, conheço o Oriental, de onde era o grande clube de futebol. Por isso é que é Oriental, fica na extrema direita. Mas não são dos fósforos? São nazis, é? Não, é... extrema direita? Extrema-direita e geografia. Muito bem. Inclusive, o Ramalhianos morava para ali também. A escola fosse do Bicas, onde andou o meu filho. Também fiquei, eu fiquei a conhecê-lo mais precisamente por ir lá muitas vezes à escola, buscá-lo, levá-lo. E foi mais para que me ficasse mais afastado e poucas coisas tinha para ali. Eu era raro, era muito raro. Agora, Mercedes, sei lá, todos. Eu fiquei contente porque é o meu bairro preferido em Lisboa. Primeiro porque há uma música que para mim é das melhores portuguesas associada à Alfama, dos Madre Deus. E depois porque eu já estive lá e gostei do que vi, gostei do ambiente das ruas e daquelas ruinhas enormes, sabe? 20 metros de largura daquele bairro. Quando uma vez saí de Santa Apolónia fui até lá a pé. Ah, e não é... Para mim o bairro é o da Palhavá. O bairro da Palhavá é um bairro, ou não? Não. Pois já, hoje, atualmente já se considera, porque antigamente Palhavã era Campos e hoje já se pode considerar um bairro, mas é já de casas modernas, já não tem nada a ver. E quando a Palhavã era... Fica ali perto do Arrendão, não é? Não, é o contrário, fica perto do Jardim Zoológico, ali na parte... pouco mais ou menos central. Olha, estás a ver como tu sabes? Já sei, já sei. O Sete Rio do Oriental. Não, eu estava a dizer que é do lado, que até ao contrário. Está à beira do Jardim Zoológico, será à beira do Estação do Metro, Sete Rios, Palhavã. Palhavã é o hospital da Palhavã. Muito bem. E o Carlos ficou contente com o Alfama ter conquistado o primeiro lugar nas Baixas de Santo António? É que gostava que eu fosse a Cova da Moura, mano. Cova da Moura. Eu sou não participo. A Cova da Moura é Amadora. Pois, nem sequer é isso. Já não percebi. Não, eu estava pensando nisso no bairro Quinta da Princesa, como é que também é em Setúbal. Esses bairros. Esses bairros são os bairros onde foram. São os guetos. Por exemplo, esse da Cova da Moura. Eu vim de Lisboa, saí de Lisboa em 85. Havia lá o lugar da Cova da Moura, mas era serra. Era. Completamente, era onde antigamente eram os ruínos e essa coisa toda. E para ali a construção estava mesmo às portas, mas já não chegava lá. Depois de eu vir embora, claro, a Amadora teve para baixo, já estava super esgotado, tanto é que está ligada por um lado até que a luz. Não tem, mas tem quatro linhas. E as portas de Benfica já está tudo ligado, de maneira que tinha de estender para a serra. E foi para onde começaram a ir os diversos imigrantes. Eu estava aqui a pensar, só permanecendo nesses parênteses, então o que fica ali à beira do Oriental? Porque eu lembro-me que em 1940, o fósforo e não sei o quê, fundaram-se e fizeram o Oriental. Era a fábrica dos fósforos, havia a fábrica dos sabões, era uma zona também industrial. Porque... houve três clubes ali que se fundaram e fizeram o Oriental. Por exemplo... O Clube Operário também já é mais mais, como é que é, é acima de, do castelo, mas quer dizer, é parte já oriental. Mas o oriental é? Fica lá mais perto, mais para cima. A Santa Apolónia é uma parte oriental de Lisboa também, mas aí é mais junto ao rio. Eu depois tenho que ver isso, porque eu estava na ideia, por isso é que eu fui buscar a Palhavã, porque estava na ideia que, eu, não, a Palhavã é lá que eles tinham fundido com a Palhavã. Não, a Palhavã é... Porque eles também competiam, não precisam de Lisboa. A Palhavã era o hospital, era a zona mais que eu conheço, porque de resto é casas normais. E ontem foram as marchas em Gaia, alguém foi ver? Não ontem, foram. Ai, foi ontem. Ontem à noite. Eu pensei que era hoje. Ah, pois, espera ontem aí. Ontem foi sábado de marcha, eu espero, não morro nenhum. Espera aí, que por isso é que quando eu fui levar a Dona Ingrácia lá abaixo, a Santa Maria, claro, como sabes que para se entrar na igreja tem lá os megos e não se pode entrar. Circulação restringida. E, mas claro, não, eu cheguei lá, carreguei no botão de segurança, olha, do couro do candal. Falou assim, ele fez... Carregou e abriu a porta. Mas isto a propósito de quê? Eu fui ali, atravessei a VL8, fui pelo jardim de coisas, desci aquela rua, em vez de ir lá abaixo à outra rotunda de baixo e depois tinha de subir e depois tinha de descer, assim fui a direito, tenho as setas só de um sentido, estás a ver, vindo para onde vão os autocarros agora, não é? Sim. Aquela rua, não sei, é Rua Vera Cruz, não é? Cruz é mais acima. É aquela rua para onde vamos. Essa é para andar. Que atravessa para irmos para o Campo do Candal. Sempre em frente para a esquerda e para a direita. E atravessei a coisa e vi a seta. Então assim, espera aí, vou experimentar isto. E então fui por ali abaixo, fui ter a rua, foi só um jeitinho à esquerda e desci aquelas ruelas por. Passei ali o Novo Prefeito e aquela coisa. Freitas. Freitas. É o Valente Prefeito. Valente Prefeito, mas não Freitas. Pois. E anda para onde? E fui ter ao fundo da calçada da Serpa Pinto. Da rua da Rei Ramiro. Ah! Foi bom mar. Depois, quando eu entro na Zabeira Rio. Ainda não apanhou as marchas. Começo a ver sentido trânsito proibido das 17 ou das 15 até às 18 ou às 20 e tal, não sei o quê. Trânsito proibido, mas como ainda eram 9 e tal da manhã ou 10 horas, e assim, agora é que me lembrei que foi mas ainda não sei quem ganhou. Ora bom, recuemos 8 minutos mas e vamos ao início. Mas deixa-me dizer uma coisa, eu por acaso tenho. Isto são aleatórias, ou é aleatórias ou não são aleatórias. Conquanto tínhamos um tema, exatamente. Conquanto tínhamos um tema, no meio surgem outros temas. E são aleatórias. Exato. Já agora só mesmo para completar, porque eu já ando há muito tempo com saudades daquela zona. Eu estive durante muitos anos no grupo de música portuguesa, que era ali o de Santa Marinha. Nem sei se aquilo ainda existe, se não existe. Claro, aquilo estava foram eles que tiveram ontem a fechar as marchas. Aquilo estava pela hora da morte, em termos de público, de mas pronto, aquilo tinha vida em termos de atividades. E então, tenho saudades daquela rua direita, tenho saudades rua que era a Cândido dos Reis, não é? A rua direita? Achas que aquilo é direita? É como as abelhas. Eu coitadinho, não sabes aquela. Não, é que aquilo por lá é descer, por outro em paralelo, tipo do que é. E aquilo é tudo torto. Mas pois, a rua também, direita é a Cândido dos Reis. Pois, porque um lado não é bem, não está bem em linha com o outro, não é? Já. Também já reparei nisso, aquilo. Olha, já agora tens saudades disso. Agora, outra coisa, a propósito, essa ligação que fizeram agora ao Nova já foi aberta, que nós chegamos, é aquela ali ao pé Quinta das Vezes. Aquela que fica ali, que nós fomos ver ali perto da estação, que nós subimos a calçada das Freiras, depois em vez de seguir em frente de cá cima, cortámos e fomos até ao pé da escola. Também estamos para aqui a falar coisas que os dúbitos não percebem nada, por isso mesmo. Percebem? Passam a perceber? Pois. Passaram mais de 9 minutos. Informação. Vão até ao Oriental, à Palhavã, vão até à Cova do Moro, não consigo. Vão até. Como é que tem aqui mais perto? À Cova da Iria. Por exemplo, não, mas quem quiser. Iria, mas é muito longe. Mas podem ir aqui até Santa Marinha, que é uma freguesia bonita. É uma freguesia muito, muito, muito faz favor. E tem... É muito faz favor. E tem... É, ele dá qualquer coisa. Olha, faz dá-me licença, faz favor. Não se importa, faz favor. É assim. Olha, por acaso, ainda ontem estive lá nos Marientes. A comer. Por acaso, como era de manhã, eu a pensar nos caracóis, mas pensei, mas não vou estar agora aqui a comer caracóis logo de manhãzinha. Tomei o meu cafezinho de hora. Olha, faz favor. Agora está, faz favor. Exatamente. Recuemos 10 minutos e meio. Esta é a emissão 42. Eu sou o Nuno Miguel, um de 3 locutores presentes nas 41 emissões anteriores de Conversas Aleatórias. O Carlos Bonaparte está aqui. Boa tarde, como está? Estou sentado, obrigado. E o Nuno, como está? O Nuno também está sentado ao lado do Joaquim Pereira, também como está, imagino, sentado. Não, por acaso estou com a perna cruzada. E de pé? Não, por acaso também estou sentado, caia bem. Olha como isto é curioso. O tema 2, quer dizer, durante 10 minutos, 11 minutos, foi os Santos Populares, Lisboa, Gaia e faz favor. Santos Populares. E o Clube Desportivo, para a próxima semana, vamos falar sobre brincar, sobre o Clube Desportivo da Palhama. Hoje, o tema é a continuação da aula anterior. Na semana passada tivemos a falar sobre a pena de morte, se sim, não, contra, quando, a que horas, e não sei o quê. A última pergunta que eu fiz ao programa foi: e vocês acham que a pena de morte justifica-se apenas a assassinos, apenas a pessoas que matam? E já responderam logo: não. Só quando ouvia-se não duplo, já estávamos com uma hora de programa, então falamos disso para a semana. Não é só sobre isso que vamos falar, mas vamos começar por aí. Carlos Bonaparte, se disseste que não, é porque tens outros exemplos para dar. Dá-me. Exemplo. Sabes que há um exemplo muito... Eu acho que a pena de morte se pode aplicar a todas aquelas pessoas... E pegando na frase da série que tu disseste, o Dexter, há pessoas que não merecem viver. E todas aquelas pessoas que são responsáveis... Mas aí ele aplica só assassinos. Ele só mata pessoas que matam. Ok. Por exemplo. Mas isso... Já pegaste um exemplo, eu estou a justificar o exemplo. Exatamente. Pronto. Mas no meu entender, todas as pessoas que coloquem em causa... Atenção, estou a falar em questões sérias. Não estou a falar, enfim... Todas as que coloquem em causa, de uma forma séria, a integridade ou a evolução do ser humano, a integridade do ser humano. É assim, é preciso casos muito específicos. É preciso pegar num crime e analisar, é mais fácil. Teres um crime à frente e analisares o crime. Por exemplo, sei lá, vamos imaginar um violador, por exemplo. Um violador, uma pessoa compulsiva. E que pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Porque a violação muitas vezes também degenera em violência. E eles não matam, mas deixam pessoas. Ora, por exemplo, um erro não é um erro. Uma questão que pode degenerar em pena de morte. Agora ocorre-me uma. Por exemplo, um médico que, por exemplo. Eu não sei se foi um médico, se foi um conjunto de médicos, que utilizava gel metálico. Aliás, gel metalúrgico para fins terapêuticos. Ou seja, eles colocavam nos seios das mulheres, em vez de fazerem lá um enchimento normal com um gel medicinal propositado para o efeito, pegavam num gel industrial e pronto, e aplicavam. Alegando, e no caso não houve grandes consequências, alegando de que aquele gel não tinha consequências para o ser humano. Embora, enfim, foi aconselhado a todas as pessoas que colocaram implantes com esse gel. Sim, com esse gel, que os tirassem. Porque, enfim, agora vamos imaginar que isto era descoberto muito mais tarde, não é? Ou que tinha implicações realmente muito mais sérias e colocava, não digo matar, mas colocava em risco ou colocava, digamos, de certa parte, colocava em causa a vida de centenas ou milhares de pessoas. Por uma prática que não era um erro, era sim uma negligência. Aproveitar as circunstâncias. Eu não sei, até dependendo muito dos danos que aquilo causasse, não é? Perdas de membros, perdas de funções. Enfim, dependendo das questões que fossem, não é? Dependendo do tipo de tratamento que fosse. Sendo algo propositado, eu não sei até que ponto. Não é o que digo, é pegar em casos muito específicos. Porque aí vamos imaginar uma pessoa que só por conveniência dá cabo da vida de centenas de pessoas, milhares de pessoas, merece viver? É que às vezes não é só matar, é os danos psíquicos até e de doença que podem provocar a essas pessoas. Pois é, porque os psíquicos eu acho que ainda porque se vai conseguir suportar. Agora, quando se chega ao ponto, por exemplo, de erros médicos, que são erros, mas podiam ser práticas, já, enfim, que degeneram em perda de funções motoras ou faculdades mentais, não é? Pessoas ficam com doenças com atrasos mentais, com enfim. Aí já vamos para uma outra questão, que aí a vida das pessoas fica seriamente afetada, nunca mais é mesmo. E Joaquim, que é chique severo para quem? Segue no, na linha de pensamento aí do... É sensivelmente a mesma, claro. Eu sou contra... Não sou contra a pena de morte, mas, no meu íntimo, eu sou contra a pena de morte. Não é, mas é, entendi. Não sou, mas sou. Pois. Claro, em casos específicos, por exemplo, como o Carlos falou aqui dos violadores. Quando é um violador, mesmo que não mate, mas psiquicamente matou essa pessoa, porque há casos de pessoas que são violadas que ficam traumatizadas para o resto da vida. Ora, isso é uma morte, não é uma morte física, mas é uma morte moral. Ora, quando é um violador que não tem cura, que não tem hipótese de melhorar, que não é uns anos de cadeia que o vai redimir, portanto, seria a pena de morte. Mas assim são os casos. Eu dou aqui um exemplo até mais concreto. De uma, para mim era um caso específico que degenerou precisamente. É que o caso, já supus que pudesse ser pior. Mas há um caso que é mesmo grave. Que é, há pouco tempo vais descobrir, um homem que há 10 anos sequestrou uma jovem de 14 anos, uma de 16 e uma de 20. Ou de 22. A de 22 foi que ficou em pior estado anímico porque... Enfim, não sei se sentem mais as coisas, o que é que foi? Se é o mesmo caso que eu penso, a de 16, uma delas seria a própria filha. Pois, isso não sei. Sei que uma delas ele chegou a engravidar. A criança deles dois tinha 8 anos ou 7 anos, o que é que é. Essa pessoa merece só era uma coisa. A pena de morte. É, mais nada. Aliás, não é a pessoa que merece. A pessoa não merece estar mais tempo aqui. O que é que vão fazer a essa pessoa que sequestrou 3 jovens durante 10 anos? Isso é o quê? Isso é muito... Não há volta a dar. Ele não vai mudar. Criou-os ali como feras, como fazem aos animais nos jardins zoológicos que os privam da liberdade. É que as pessoas veem muito a pena de morte por uma coisa. As pessoas veem a pena de morte como um castigo. Não é um castigo. Às vezes é um alívio. Exatamente, é um alívio por todas as coisas. Porque é assim, a pessoa que morre, acabou. Aquilo não é propriamente um castigo. A pena de morte tem que ser feita de uma forma mais ou menos humana, não é? Portanto... Ou com um tiro, ou com uma injeção, ou seja, não é... Depende do país. Sim, depende do país. Em países civilizados é assim que as coisas acontecem. Já disse para mim, o Irão é liderado por um conjunto de atrasados. Mas o Irão e outros, não é? Mas pronto, para mim, ou seja, em países civilizados, os países que realmente se preocupam com isso são civilizados, a partir. Sei lá, digamos que... Por exemplo, quando Saddam Hussein foi assassinado, não é? foi condenado à pena de morte e foi morto. Ele quer dizer, aquilo foi uma morte dentro, digamos assim, humana, digo eu. Ou seja, acho que ele só foi... Pronto, foi executado, não foi focado, não foi? Foi parece. Mas aquilo não foi condenação, apanharam-no, pomba. Que condenação, apanharam o Saddam e mataram-no. Pronto, ok. Mas sabia-se que ele ia ser morto no dia 31 de dezembro? Sabia-se? Não, sabia, só se soube depois de morrer. Deve já confundir com outra história qualquer. Não. Se a morte só vamos sair, já agora deixava morto. Viu, apareceram as imagens dele enforcado lá na praça, não sei quando. Mas já tinha sido executado. Pô, e já, mas, quando mas apareceram as imagens, ele já estava morto. Que estranho, porque eu sabia disso pai, um dia de antecedência. Não, aquilo foi... Apanharam. Não se sabe se foram os americanos, foram rebeldes locais, ou se foi mistura de outras coisas. É que eu tenho... Eu lembro inclusive de ter comentado isso. Não. Com uma pessoa a sério, de que ele ia... Olha, sinceramente já foi no século passado. Mas essa foi uma morte mais ou menos, foi humanamente... Ou seja, não é propriamente um castigo. Não é? Quem é que foi condenado a pena de morte? Eu nem sei se a pena de morte se pode chamar como uma condenação. Eu não sei. Mas pronto. Eu não sei se a semana passada se chegou a falar nisso. Por exemplo, uns fulaninhos que também mereceram e foram, alguns foram julgados e foram condenados à morte, os alemães que estiveram envolvidos no Holocausto, no genocídio. Alguns foram mesmo, por exemplo, O Hitler era um dos que também precisava, mas esse não precisou. Esse não se sabe. Não se sabe. Pois, como... não se sabe. Esse é outro. Eu acho que ele andava aí. Esse é como São Sebastião. Não vi nada. Ainda de aparecer numa manhã. Mas tipo com ele. Mas, por exemplo, o da Itália. Mussolini. Esse foi morto, esse nada. Esse foi enforcado. E outros mais. Nesses casos, assim, não... O Salazar empurraram da cadeira. Acha bonito. Nos tempos modernos, cá para mim, que não percebo nada de medicina, mas como agora está muito em voga esta doença, foi um AVC que lhe deu e ele caiu da cadeira. Foi, quanto a mim, não sei se seria bem, se não. Se fosse hoje, iam dizer que tinham enviado uma carta com o Antrax. Ou um envelope misterioso. Até porque a queda só por si não provocava a partir daqueles anos. E em como estarem como aquele tempo. Pois, todo. Também. É... Quanto a mim foi um AVC que lhe deu. E como o AVC, regra geral, é para a morte, não quereriam alarmar que ele ia morrer, então disseram que ele caiu, foi uma queda e tal e tal. Vocês falam em pena de morte para começar a expor violadores, mas suponho que seja violador repetido. Sim. Só um caso. Um sistema. Sim. Um que seja violador em série. E até qual é o limite disso? A partir de ponto é que dizemos este homem que merece a pena de morte? Depende das coisas que são faz feitas. Faz uma vez. Ah, deixa-me fechar. É preso e depois vem cá para fora. Não, faz a segunda. Ah, e agora? E a terceira? Ah, pois. Não, é assim. Depende de como as coisas são feitas. Um violador que é um violador compulsivo raramente é descoberto à primeira. Nem sequer à segunda. Porque ele tem a preocupação... De apagar as pistas. Ele tem a preocupação de ter... Ele já, quando é compulsivo, tem uma obsessão, tem um transtorno compulsivo obsessivo e basicamente faz com que ele, antes de cumprir qualquer coisa, tenha um plano A, B, C e D para fugir, para não deixar marcas, para convencer a vítima o suficiente. Ou para deixar e se não a vítima, for assim? Ou for coisa do momento? Na primeira, na segunda, na terceira, na décima vez? Não acontece. Sabe, não estás na mente do... Uma pessoa... Não, repara uma coisa. Quando tu fazes mal uma vez, e realmente te arrependes, tu podes fazer... É assim, vale uma coisa. Então vamos supor que isso pode acontecer uma, duas, três, quatro vezes. Se a pessoa realmente se arrepender, o que pode acontecer é que a pessoa tem algum problema, não é? E aí não é pena de morte, aí é o tratamento. Porque a pessoa está arrependida, quer de facto... É como um toxicodependente, quer deixar a droga, mas por um motivo qualquer não consegue. Ou, principalmente, pelo mundo que o rodeia não o permite. Não é? Sei lá, vamos já perceber um violador, por exemplo, um pedófilo. Não é? Um pedófilo que constantemente é, entre aspas, obrigado a lidar com crianças. Ou está relativamente próximo delas. O suficiente para ter o apetite de... Por exemplo, eu não sei até que ponto, para mim, não se pode considerar, quando é uma pessoa que realmente está empenhada e que mostra realmente sinais de ter algum distúrbio que degenera na violação da criança. Porque sabe o que é que acontece muito desses casos? As pessoas não fogem. Muitas vezes refugiam-se. Ou até se entregam à própria polícia. Não é? Quando são criminosos que se arrependem. Não é? Um assaltante que ainda foi há duas semanas. O que é que foi? Um assaltante que devolveu 1.250 euros. Roubou, acabou de roubar, foi à polícia e entregou o dinheiro. E ficou detido. Claro. Mas, ou seja... São pessoas que às vezes fazem essas coisas no desespero, que... Isto foi em Espanha. Isto porque eu compreendo o que é que eu falo em desespero. Às vezes o desespero fala mais alto, às vezes o mundo que eu rodeio fala mais alto. Mas quando as pessoas estão realmente empenhadas em fazer as coisas, não é? Quando realmente estão empenhadas em mudar, aí não é pena de morte, é o tratamento psiquiátrico. Exato. Mudar a pessoa daquela realidade, ou afastar a pessoa das crianças, ou afastar a pessoa da droga. Enfim, o que é que seja, não é? Que seja que degenere nesse distúrbio compulsivo ou obsessivo, que tem graus diferentes, mas pronto, aí é diferente. São tantos. Vocês ao bocado falaram, desde que seja a pessoa que causem danos psíquicos ou afetem a vida e tal. Um assaltante também várias vezes rouba milhares e milhares. Já vou ouvir. Isto há muito tempo não acontecia, Carlos. Milhares e milhares de vezes. Pronto, não é preciso milhares. Dezenas. Ah, eu queria dizer dezenas e dezenas de vezes, milhares e milhares de euros ou alimentos a várias pessoas. E não estou a falar só de bancos. Quando se fala em rouba, normalmente assaltem um banco. Mas quando se ataca o seio familiar, quando se deixa pessoas sem. Como é que se diz? Não é mantimentos, é. Sem as bases para sem viver. Sem condições. Quando se deixa as pessoas sem condições, o que é que se faz a isso? Ai, já é mais complicado. Eu tenho a minha resposta, mas deixo-vos aqui falar primeiro, que eu vou falar muito. Eu não sei se. O que é que diga disso? Um assaltante. Muito. Nós, infelizmente. O assaltante, o dinheiro, salvo raras exceções, é para vícios. Porque. Depende. Por isso, salvo raras exceções. Claro, se ainda agora falou no desespero, o desespero não quer dizer só outra vez ou vinhos ou. Não. Por exemplo, uma pessoa está. Tem o seu trabalho, fica desempregada, depois tem. Não tem comida em casa. Ou não tem dívidas aí. E não tem comida, entende? Ah, isso dá volta à cabeça do mais. E vai roubar. E vai roubar. Claro, mas noutros casos? Nos outros casos, por sistema, ir roubar só para satisfazer os vícios. Para ficar contente com o. E fica contente com o mal dos outros. Ah, isso. Isso o quê? Isso olha, é a pena de morte ou não chegava aí? Olha, eu já disse a semana passada e vou repetir. Uma mão, depois é outra mão, e assim sucessivamente. E não era o pô-lo na prisão juntamente com os outros, ali incólume e sereno, a gozar à grande e à francesa, e tudo bem. Não. Aí roubaste, pomba, se fosse que eu tinha pouco, dois ou três dedos, senão era a mão toda. E por aí fora. E era essa a lei. É tão amigo. Não, eu não sou, eu até sou anti-violento. Mas quando é seita. Que faz a coisa por maldade, vingança. Por exemplo, ainda agora há dias, aqueles floninhos que incendiaram aqueles carros todos ali ao pé do apedreiro de Coimbrões. Esses floninhos apanhados, o que é que se lhes fazia? Esses eram metidos lá no meio do fogo. Era assim como os incendiários das matas, das florestas. Acendiaram uma fogueira, atiaram uma parte e meteram-os lá dentro sem fuga. Mas aí eu especificamente. Não sou. Depende da dimensão do fogo ou das vezes. Eu aí acho que sou mesmo a favor da pena de morte para essas pessoas, porque eles aí estão a afetar todo um sistema. Carlos, e porquê que o fizeram? Carlos, eu sou apologista da pena de morte, sim. Mas uma pena de morte também específica. Aí pegaste fogo, então vais ver o que é que custa isto tudo arder, vais ver o que é que fica lá. E metê-los lá dentro, não era metê-los numa prisão. E para eles saber porquê é que eles fizeram. Eles estão ali meia dúzia de meses, um ano, dois, e chegam cá para retornar outra vez. Nós estamos aqui a falar em situações, não em casos nada claros. Incêndios. É? Há incêndios e há incêndios. É como tudo, não é? Estamos a falar de fogo posto. Porque, por exemplo, com muitos dos fogos nas florestas, é um floninho que tem umas folhas para queimar. E claro, na sua inocência, na sua ignorância, vai fazer ali aquilo assim, um pouco à sorte. Vem uma rajada de vento, levando umas poeiras do ar e vão aquelas brasas, e aí está um fogo posto. Aí era condenado por negligência a um certo determinado número de anos. Agora, aqueles que vão para ali com isqueirinho, ou com isto, ou com bombas, ou com e pegar o fogo, com a intenção mesmo de pegar o fogo, ou só, há muitos que é, mas todos são psiquiatras, que gostam de ver os bombeiros ali atrapalhados, ali a apagar aquilo, porque eles estão de lado a ver. E há outra coisa, aí eu não defendo a pena de morte, defendo mais um tratamento psiquiátrico, que é o bombeiro, que tanto quer ajudar, que necessita tanto de ajudar, que pega fogo depois o poder apagar. É um clássico. Também, e é verdade, isso acontece muito. Também, ao fim de uns anos, há bombeiros que caem nesse sistema. Lá voltamos nós à velha história do cérebro humano. O cérebro humano tem mil e umas facetas, tem mil e umas reações. Umas para o fogo, outras para matar, isto é para aquilo. E há outros que são para andar direitinhos. Há de tudo. Portanto, muitas vezes as situações podem mandar na cabeça do indivíduo, uns arranjos momentâneos, mas alguns já vêm com a doença desde pequenino e nunca ninguém se apercebeu que aquele velhinho tinha, porque não há uma pesquisa, nem sei se isso seria possível, uma pesquisa desde pequeninos, ali acompanhados. Como se aprende o ABC, também havia de haver uma equipa médica especializada para ir acompanhamento, para ir fazer o acompanhamento até o desenvolvimento da criança. Isso é muito fácil, bastava pôr nas escolas desde o primeiro ano ou desde o pré, Carlos, é isso uma disciplina chamada educação cívica. O problema é que os próprios professores muitas vezes são os primeiros a dar os maus exemplos. Carlos, a minha ideia era precisamente essa, era uma equipa de psiquiatras, psicólogos, disto e daquilo, daquilo, e irem acompanhando a evolução. Mesmo nós dizemos, aquela criança é rebelde, é assim, é só. Aquela criança não aprende por isto e por aquilo. Havia de haver essas equipas para ir estudar o problema. Porque é que a criança é assim? Muitas vezes até acontece que o próprio ambiente familiar é propício a que a criança vá para a escola já traumatizada das coisas que vem em casa, por isto e por aquilo. E então aquele ambiente cria o tal ordem que ele vai para a escola e não é capaz de fazer... E há que ter em conta uma coisa, nada é linear. Nada, nada. Para muitas pessoas, estar na situação em que eu estou é simplesmente traumatizante. Pois. Para mim é um espetáculo. Oh, Carlos, lá está. Porquê? Porque, felizmente, a tua cabeça, a tua mente, manda-te no teu corpo. Agora, aqueles que se encontram... Depende, ao lado contrário. Carlos... Aquelas pessoas que deram aqui um, espetaram aqui um piquinho, ai Jesus, que eu vou morrer. Há isso, está a dizer, há 8 e 80. Eu estou também, tu és por uma maneira, eu sou por outra. Eu na fase dos meus 20 anos, já contei aqui a minha história, que o tópico que eu era, embora seja, mas já me deixei um bocado disso, o mundo para mim já não me dizia nada. E quantas vezes eu pensei, o que é que eu ando aqui a fazer? Aí eu vou-me mazei matar. Porque via que não, o mundo em si como estava... Estava mal inserido. O mundo como estava... Você era um permanente inadaptável. Exatamente. Mas depois, a minha mente, é um felizmente, que eu queria, vamos lá. A minha mente deu a volta e ultrapassei esse estado. Agora, eu até aos meus 20, 18 anos, não. Era ali caladinho, não sei o quê, tudo muito coisinho, não sei o quê. Agora, passada a fase, essa fase, tornei-me muito tagarela e a prova é que estou aqui a chegar aos 80 e nunca mais me calo. 18. E eles querem falar e eu me ponho-me aqui a falar. Não, vocês falaram aí no caso. E nunca mais ficaram. Falaram aí no caso também. Fala. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu estava a dizer que giro porque eu também fui assim. Também fui a fase. Também tive aquela. Do permanente inadaptado. Eu disse que giro porque eu queria um documento chamado permanente inadaptado sobre mim. Por isso, estamos os três isso. Mas na altura. Pronto, mas tu não passaste. E que anos foi? Aos 20? Eu fui aos 19. E depois ainda tive outra a gravar. Mas é que eu estou a exigir porque o Joaquim falou uma coisa que eu também estava a passar por essa fase, que foi a fase do querer me matar, porque achava que já não estava aqui a fazer nada. E eu, o que me fez também, tive várias ajudas. Primeiro, era cobarde, ainda hoje sou, a cobardia ainda não perdi. Eu vejo ali o cãozinho, dou a volta a 5 km só para não passar pelo cão. Ah, você está a meio metro de dois. Mas esses são cães especiais. Conclusão. Isto ia dizer... A cobardia, como é? Primeiro, foi a cobardia. Que ajudou. E depois comecei a ver colegas meus, do meu grupo, a virarem o capacete. Cara, não ficaram malucos, não sei o quê, mas ficaram alterados psiquicamente. Ora, eu quando comecei a ver aquilo, fiz... Em vez de ir a um psiquiatra, um psicólogo, qualquer que fosse. Fiz o seu próprio consulto. Pus-me. É uma coisa que eu tenho tido ao longo dos anos. Criou o consultório, Dr. João Luís. Tenho o meu consultório próprio, põe-me ali, tronco, isto assim, isto assim, e sigo para a frente. Por exemplo, estou aqui sem nunca ter tomado um medicamento para os nervos, para isto, para aquilo. E eu levei uma vida de muito stress. Quando estava estressado, eu ia para a cama e não dormia. Epá, que comprimidos é que eu vou tomar hoje? E aos livros do meu filho, do Tio Patinhas e do Pátio Zonalda, eu estava a tomar um comprimido daqueles. E punha-me a ler os Patinhas e os Patos Donaldes e as Margaridas e não sei o quê, e as Mónicas. Margaridas era uma antevisão para o futuro. A Margarida do Pato Donald. Pá. É o que estou a dizer, exatamente. A Margarida também era a outra. Pois casou com o Pato Donald. A Margarida também foi outra. Exatamente. Conclusão, não foi só Isabel, é Elizabeth. Aí era aí também havia a Isabel também. Isso é também. Cala-te, boca. Está a ver? Vocês estão a ver como é que eu falo. Isso não acaba, está a ver? Até falo mais. Mais um ponto que também temos em comum. Era a conclusão. Também tive outro fator. Ajuda. Eu só me casei perto dos 30 anos e casei-me numa fase de iluminação. Porque eu tinha um tio meu, dos vários tios que tinha, mas aquele era o que estava mais chegado a mim, que ele faleceu com 28 anos. E como eu estava muito ligado a ele, e nessa fase de miúdo ainda não tinha chegado aos 20 anos, muito longe ainda disso, que ele estava embrenhado na minha mente que eu ia morrer antes dos 30. Portanto, estar-me a meter em casamentos, isto e aquilo. Não. Fui adiando à espera que os 30 anos chegassem. Mas quando comecei a ver 26, 27, 20... Oh, espera aí, não, isto não dá. E virei e casei, pronto. Portanto, isto é... A mente é muito... Por acaso, são muitos pontos. Eu também não acredito que vá... Não digo assim, porque eu já cheguei ao ponto e não faço a mínima perspectiva para depois dos 30. Até lá tenho as minhas previsões ou aquilo que eu gostava. Mas ok, isso está bem, esse cada um. Mas eu tenho aquela coisa de que não vou chegar aos 30 e acabou, é o último ano. Por exemplo, eu já tenho. Não tenho. Vou fazer 76, isso está para perto dos 80. Todos os meus familiares, meus 76. Pais. 76. Meus... 76. Já nem sei quantos anos. Não se esqueça de dar os parabéns à Santa Graça num dia destes, quarta-feira. Os meus pais e familiares, foi tudo à volta dos 70 e tais 80. Ora, como eu já estou a chegar aos 80, eu estou preparadíssimo para morrer. Não estou preparado para me dar qualquer macacoa e pôr-me ali na cama a sofrer e estar... Nem estou a viver, nem estou a fazer nada. Estou a dar trabalho aos outros e eu também estou ali a sofrer. Ora, mas se for assim, acordar morto, por exemplo, é uma maravilha. Acordar morto é uma maravilha. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Acordar morto. Então, chegar ali. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Chegar ali, deitar-me. E durante a noite ou durante o dia, comprar umas cestas ou dia, acorda. E pumba. Até logo, boa noite. É melhor passar porque as pessoas à volta. Mas se não fosse isso, a única coisa que eu tenho realmente medo é do sofrimento que possa ter de alguma doença que me dê. Pois, isso também. Porque, agora, o morrer, oh filho, eu desde que nasci, para que é que foi? Foi para morrer. Qualquer ser vivo, animal ou planta ou isto aqui, nasce, morre. Tem a sua duração, não se sabe quanto, conforme a espécie, conforme o estado de cada um. Chega aquela horinha, olha, o São Pedro manda uma carta, epá, anda para cá que estou à tua espera. E lá vou eu todo feliz e contente. Acordar morto. É, claro. Mas assim, a gente morre todos os dias temporariamente, quando dorme. De noite. Não nos damos conta. Eu é mais de madrugada, tipo já de manhã mesmo. Hoje de manhã, já era de manhã, portanto eu já tinha acordado. Estava acordado. Eu já estava acordado e... Às tantas vezes a solucinha, ai, eu estou a calhar! Não percebi uma cara, disse, mas eu quero a proteção, blá, calma! E eu. Ela falar, você não sabe. E eu ali a estremecê-la, ao sair da corda, acorda. O que é que foi? Ah, estava a swingar. É pá, mas ela ali a protestar, Era com o Saddam. Ia falar árabe. Ia falar alto. Porque, alto e árabe. Árabe. Eu falei árabe porque não percebi o que ela disse. Portanto, é árabe, tens razão. Ela não teve na Arábia Saudita. E conclusão. Mas deu um grito a ralhar com quem? Não sei lá com o que foi. Com o Saddam. Pronto. Vocês há bocado falaram de um exemplo que eu tenho outra perspectiva, que é dos bombeiros que metem fogo e meter os bombeiros lá para dentro. E o que é que o Carlos disse? Que, não, que aí, gosta de ser o... Aí nesse caso... É nesse caso. É nesse caso, eu falei do domínio psicológico. É o domínio psicológico, lá está. Não, eu estou a falar do. Não estou a falar do castigo, estou a falar do motivo. Que gosta de ajudar, sente tanta necessidade de ajudar, que às vezes bota fogo para queimar alguma coisa para depois ajudar. Não é só isso, é a questão de ser o protagonista. Também. Lá está. É de aparecer nas notícias, como o bombeiro que salva não sei o quê, quando foi ele próprio que meteu fogo. É o foro psicológico, portanto, aí é uma doença. É. Não me ia matá-lo por. Aí é reconhecidamente, não é por malvadez, nem é para fazer mal aos outros, nem nada. É aquela tara que o indivíduo tem, aquela avaria que ele tem no cérebro. Se tem avaria, vai-se tentar curar a avaria. Chega uma altura que. Porque vocês não têm noção, e eu felizmente também não tenho. Tenho um familiar que tem com essa noção, mas eu não tenho muito essa noção. Que é a adrenalina. Que é descarregada para o corpo quando temos as chamas à nossa frente. Aí eu, para mim é a adrenalina. Eu vejo ali as chamas, dá-me uma adrenalina na. Quer respirar. Eu era miúdo. Mas é que eles não podem, eles têm que ficar lá ficar. Eu era miúdo, no sítio onde eu morava, tinha um varandinho, e eu olhava e via. E houve um incêndio. Que era aquela rua em Massarelos que desce de Vilar para o Rio? Não sei. São Pedro Quinto. São Pedro Quinto, exatamente. Que tinha ali fábricas, não sei o quê. Quando eu vou à varanda e começo a ver aquelas chamas, aquilo estava, não digo a 10 nem 12 quilómetros, mas pelo menos a 3, 4, 5 quilómetros. Para os fogos chegar até onde eu morava, era um bom bocado do Porto que tinha de arder. No entanto, eu, com aquela distância toda, eu todo encolhido, tenho a coisa enraizada, ainda enraizada em mim, eu ali, todo alinhado, toda coisa, todo a tremer, toda coisa. Por exemplo, quando vou lá acima. Desculpa, só fazer mais uma parte. Quando íamos lá acima, à Celina, quando o Sebrão começava a fazer. O fogo cá fora para assar isto, assar aquilo, não sei o quê. Quando eu via ele, como aquilo é lá no meio da serra, lá na coisa, porque tem muita, o sítio que é não tem muitas árvores ali ao pé. Tem mais abaixo um bocadinho. Mas basta um bocadinho mais de vento. Pois é isso. E eu começo a ver aquilo. Como sou muito otimista, ao contrário, sou pessimista, começo a ver logo o filme negro. Umas faúlhas que voam e tal, vão mais abaixar arco, às tantas, e aquela zona também é serra, também é muito devastada a incêndios. Muitas vezes são provocadas dessa maneira. E lá está, quando ele começa a fazer aquilo, eu piro-me logo de pé dele e vou para o outro lado só para não estar ali a ver aquilo. Mas eu lembro de uma cena, essa que o Joaquim falou, lembro perfeitamente de uma vez que foi no estúdio número 1, eu namorava antigamente, e aquilo houve lá um incêndio na beira do Lidl. Neste laser aqui ao pé do. E como é que. Era macro. Como é que eu me dei conta? Dei-me conta, porque primeiro a temperatura aumentou brutalmente. Segundo, o ar ficou muito denso. Claro, custava muito respirar. E tu viaste à janela e viste fogo, não foi? Não, mas senti também o cheiro a queimado, depois chamei os bombeiros, fui também uma das pessoas que chamou os bombeiros. E eu fazia, ouvia-se. Todo aquele movimento de às vezes um grito ou outro, de voltar para trás, ou não sei o quê, pronto. Porque eu vi isso, porque aquilo, para quem não sabe, aquilo era um quarto de hora a pé. Não é? Aquilo era um quarto de hora a pé. Ou seja, estava muito, muito perto. Não é? Eu cheguei ao ponto de pegar, eu tinha lá uma bolsa. Precisavas de um quarto de hora de uma pé para chegar lá. Sim, mas pronto, mas com calma, um quarto de hora. Mas eu lembro de ter pegado uma espécie, aquilo era uma mochila, vá. Era uma mochila, coloquei lá 3 ou 4 garrafas de água que por acaso tinha lá no frigorífico. Tinha lá um pijama, Coloquei lá 4 ou 5 peças de roupa interior. Não fazes olhos, está o amigo, está para evacuar. Já tô... E naquele momento eu estava. Aquilo era uma tensão enorme. Porque no caso específico foi muito, muito perto. E eu não via, como é lógico, não é? Vocês sabem lá o que é tensão. Imaginem o que é que estavam aquelas pessoas no 11 de setembro à beira das torres. Agora queres ver outro caso? Agora, não, como é que eu sou? Não queres comparar essa tensão com a tensão contínua. Não, é não queres comparar essa tensão com uma tensão contínua que é estás a combater as chamas 3 dias seguidos. Vês pessoas ali à tua frente que correm o risco de começarem a arder a qualquer momento e tu não podes fazer nada, porque também tens de salvar, é o eterno dilema, salvar a minha vida ou correr o risco de perder a minha e daquela pessoa. Ou se calhar salvar aquela pessoa e morrer eu, ou deixar a minha mulher e filhos em casa. Quer dizer, não é? Ora, há um caso muito simples, o meu irmão é bombeiro, e acredito que isso às vezes já tinha pensado a cabeça, olha, salvar esta ou aquela pessoa num incêndio, ou morrer eu e deixar a minha mulher com uma filha pequenina, que eu gostava de acompanhar o crescimento dela, gostava... Quer dizer, há todo um dilema das coisas que nos passam pela cabeça em segundos, e que ao mesmo tempo não podes ser aí, porque tens ali um incêndio à tua frente. E é assim, há casos, o 11 de setembro foi uma coisa diferente, o 11 de setembro foi momentâneo, apesar de tudo. Primeiro foi um choque, não é? E segundo, nem foi propriamente adrenalina, foi um choque. Segundo, foi uma coisa mais momentânea. Para quem, assim, para quem lá estava dentro, foi uma coisa mais momentânea. Embora sim, foi um choque e foi um trauma, mas não foi ao ponto de ser adrenalina e ação. E a adrenalina foi até mais para as outras que estavam cá fora, porque... Exatamente. E a adrenalina, vamos lá ver uma coisa, que foi uma vez. Agora, há pessoas que combatem incêndios durante 10, 15, 20 anos. E não podem... Ah, isto é canja, não é? Porque o fogo... Há sempre um risco, há sempre um risco. Não é só isso, e o fogo nunca é sempre o mesmo. Pois é, coisa. Porque depende muito do vento, depende do que é que começou a arder, do que é que está a arder naquele momento. É do sítio onde está. Por exemplo, eucaliptos. Eucaliptos arde muito depressa. Isso é óleo? Aquilo é óleo? Vai logo. Pinheiros. Já arde de forma diferente. Já custa um bocadinho mais arde. Exatamente. Já arde. Já. Mas também cá está. Até pode haver eucaliptos que estejam a arder. E o vento até vai fazendo com que... enfim, que arda mais devagar. Ou porque a temperatura está mais baixa. E de repente nós podemos ter ali uma questão de pinheiros. Um monte, sei lá, um pinhal, por exemplo, que está a arder. Como quando aconteceu com o pinhal de Daniel, há um tempo, que basicamente aquilo estava tudo relativamente tranquilo e de repente vem uma. Volta-se uma nardada, como se chama aqui, não é? E aquilo foi uma vez de vez, não é? Ou seja, eles sabem, eles têm a noção, e depois é assim, óbvio, eles não apagam só o fogo especificamente, não é? Eles têm que lidar com árvores que caem, que podem cair por cima dos carros deles e pegar fogo aos carros. Já tem acontecido muito. Ou em cima dos colegas, não é? Tem que ter em conta de que, sei lá, porque nessa altura eu acho que o coração que se dispõe a ser bombeiro chega a uma altura também a reparar nessas coisas. Os próprios animais ficam todos aflitos, as pessoas ficam aflitas, porque é uma aflição tão grande que é impossível nós não chegarmos ao fim de 10, 15, 20 anos e não temos no mínimo um pequeno é preciso alma, um espírito muito especial para ser bombeiro, para aguentar essas coisas. Ser bombeiro não é só vestir a farda. Posso falar? Não. Lembrei-me agora de outro caso, isto para verem o valente que eu sou. Uma das casas que trabalhei lá, que era uma grande casa, além de ser uma casa grande, também era uma grande casa. A minha secção era vidraçada que dava para as máquinas. E as máquinas, quem não sabe o gráfico, portanto, a sujar papel, portanto, tinha lá rotativas que faziam revistas e listas telefónicas e livros, não sei o quê. Aquilo eram bolinhos de papel que pesavam uma toneladazinhas e aquilo estava sempre a rodar. Estava sempre a rodar, o papel sempre ali a rodar. E claro, a tinta, o papel passava virgem pelos rolos onde tinha as coisas para imprimir. Claro, e avançava ainda a tinta fresca. E para secar, tinha um alimentador a gás posto de maneira apropriada para ir secando, para quando a bobina começasse a enrolar outra vez, já fosse meia seca ou seca. Uma ocasião estávamos nós, todos entretidos, a trabalhar. E quando olhámos, qualquer abria que houve, e o papel começa a arder. Começa a arder, oh. Eu por acaso já sabia qual era a porta de saída, pero nem olhei para trás. Foi, aí vai. Essa foi a. Mas também, isto deu uma adrenalina, mas a minha adrenalina dá-me para cobardia, não dá para lutar. Outra vez, essa foi mais grave, porque foi na mesma casa. Mas foi um incêndio, já não me lembro como é que começou, nem coisa. Era precisamente onde estávamos. Estávamos a almoçar, estávamos na cantina a almoçar, isto foi a hora do almoço. É fogo ali e tal. E ali tínhamos, como disse há bocado, como trabalhávamos com gás por causa das máquinas, essa coisa, tínhamos ali um tanque de gás, essa coisa toda. Ah, já sei onde é que foi. Mais abaixo dessa de empresas onde eu trabalhava, isto já pertencia a Oeiras. E havia a fábrica da pólvora de Oeiras. E lá num dos túneis, algumas coisas quaisquer, aquilo começou a arder. Ora, aquilo tudo pólvora, depois aquilo, segundo viemos a saber, aquilo tinha túneis para aqui, túneis para lá, e o diabo a quadro. Pessoal, por exemplo, a minha mãe era na Amadora, eu estava, isto é, Queiroz de Baixo, portanto já perto de Barcarena. Pertence tudo ao Conselho de Oeiras. Andaram a polícia e as coisas para a malta, mesmo na Amadora, deixarem as casas e irem para Lisboa, deixarem a Amadora e irem para Lisboa, porque aquilo podia arrebentar se desse para o torto. E se arrebentasse era tudo. É que era por baixo, porque tinha os tais túneis e essa coisa toda com materiais explosivos, aquilo ia tudo pelos ares. Conclusão. Ora, nós ali assim ao perto, a ver aquilo tudo, comer, quero saber de comer. Mas lá está, a minha adrenalina, eu tenho uma adrenalina forte. Para fechar, gostava de saber uma coisa que vocês falaram, vocês mais ou menos, falaram na semana passada, até que ponto, isto até vai assustar alguns amigos ouvintes, até que ponto os políticos precisavam fazer as neiras para merecer a pena de morte? Eu vou já dar a minha cheira. Então, dia. Quando me sentei aqui, há uma, quase há uma hora, quando se começou a falar quem merecia e quem não merecia a pena de morte e a quem se devia aplicar, o que é que me veio ao pensamento? À frente de todos. Uma associação de ideias com o Hitler e aí, na SERS e isso. Estamos a falar da década de 30. Estou a falar agora. Calma aí. Por uma associação de ideias. O Hitler não era político. Veio-me. É sempre uma política. A política não é só se o Hitler era um conquistador e chafrado. Era político. É um político. Conclusão, o que é que me veio logo à mente? Todos os políticos e governantes dos últimos anos. Não estou a apontar, mas estragam a vida social de cada cidadão. Diz você, se calhar se estivessem lá a fazer as mesmas medidas. Aí é que está outra coisa. Então diga-lhe. Aí eu se estivesse lá fazia a mesma coisa. Ora, essas pessoas também deviam ser castigadas. Porque eu não estou a dizer que fazia, estou a questionar. Se calhar se estivesse lá não fazia a mesma coisa. Eu não, porque não ia para a política e nunca fui por causa disso. Eu nunca fui. Porque não sabe tenho. Se ia para lá fazer a mesma coisa? Por exemplo, eu, até certa altura, fui católico e segui aquilo à regra, porque lá está. Vivia na utopia. Que a igreja e catequese e não sei o quê, epa, isto é bestial, seguindo as vontades do Cristo e essa coisa toda, o mundo seria muito melhor. Cristo e essa coisa toda. Ora, o comunismo também, quando foi inventado, também é a mesma coisa. Para todos viverem melhores, todos como irmãos. E como irmãos. Há um Cristo, como irmãos. E também há um Deus. Ora, eu aos meus 14 anos, já era um bocadinho maníaco. Comecei a ver o que é que se passava ali à volta. Como estava muito entrinhado no meio, porque eu gostava daquilo e eu via aquilo, comecei a ver ali umas engrenagens a fugirem dos carretos. Falei assim, então como é isto? Então andas aqui a dizer isto e aquilo e aquilo outro. E ao fim do cabo, as pessoas principais fazem precisamente ao contrário, isto e aquilo e aquilo outro, a bater com a mão no peito, depois chegam lá fora e já estão a assassinar o parceiro. Então é assim, o que eu estou a perceber, qualquer pessoa, na perspectiva que está a trazer aqui, qualquer pessoa que muda a sua profissão para político, na generalidade, vai ser um ladrão. É assim? Não sei se é assim. Não é aqui em Portugal, em todo o mundo. Em todo o mundo. Quando uma pessoa vai para um certo cargo, e ele, mesmo para Presidente da República ou Primeiro-Ministro, não é ele que vai mandar. Aquilo é um conjunto de indivíduos que formam uma sociedade. E essa sociedade, se não tiver uma mão, porque isso é impossível, uma mão firme, por exemplo, Portugal viveu durante muitos anos na ditadura, sim senhor, tinha os seus problemas e graves, que ninguém os nega, mas lá está. Em certa medida, eu fui sempre anti-salazarista, mas perante os tempos modernos, os tempos já é, que correm... Já corre, é pró-salazarista. Não, ser pró-salazarista, eu cheguei a uma conclusão. O ser humano não é capaz de gerir, salvo casos específicos, como disseste há um bocado, é umas mentalidades muito especiais e umas mentalidades assim. Está bem, mas quase que falar. São os nórdicos. Mas o resto do... Não estou aqui a passar para os episódios. Não. É preciso alguém para mandar. Mas vamos falar então dos políticos, o Pernambuco, que é o que eu estou aqui a centrar. Ah, sim. Eles estão lá a mandar, nos manda-chuvas, e têm os papéis à frente, têm os números à frente, têm as medidas à frente. Não vem outra alternativa, tomam aquelas e andam anos assim e merecem a pena de morte por causa disso? Não sei. Está a dizer, está a roubar aos portugueses, se calhar. E se não fizesse aquilo, o que é que ia acontecer? Se não fizesse as medidas que fazem? Assim, eu no caso dos nossos governantes... Há casos específicos. Tem de se analisar a atuação de cada político. Mas ao bocado disse que a maioria, quase todos 90%. Os políticos atuais, dos últimos anos, houve muitas coisas. Íamos ficar muito reduzidos na nossa população. Ah, pois ficávamos. Há muitas. Não é preciso ir para governar o país. Governar uma Câmara, governar uma Junta. Não falo em Governo Nacional, eu disse políticos. Porque, e tu sabes muito bem, e tu tens conhecimentos mais do que isso, porque tu vives lá no meio deles. Deles não. Como fazes notícias, essa coisa toda. E eu não fazia as notícias, eu passava ao papel o que os jornalistas faziam. Sabes que vai muita gente para político com uma ideia fixa. Subir na vida, ganhar dinheiro, meter ao bolso. Mas nada. E isso é pena de morte? Isso fica a pena de morte? Depende, lá está, depende dos crimes que ele fizer. Agora, quando são crimes de lesa sociedade em grande... Então diga-me, nos últimos 8 anos, os políticos portugueses mereciam alguma pena de morte? Ah, mereciam que eu sei. Mereciam que eu sei. E o Carlos, o que é que acha? Não, acho que nem quero ouvir, mas está bem. Eu sei, mas não digo... Não, faça favor. Nem começaste mal. Não. Não queres ouvir, não digo. Não quero ouvir, vou-me embora. Então continuas a falar. Olha que só falta 2 minutos, atenção. Pronto. Sim, diz lá. Queres ver o que eu diga? Quero. Ah, bem. Eu, por acaso, tenho uma opinião diferente. Ou seja, eu continuo a defender a pena de morte também para políticos. Mas é preciso algo mais grave. Pois. Quanto muito que eu posso equacionar, que eu acho que 90% dos políticos que estão neste momento na política deviam ser erradicados da política. Deviam ser excluídos definitivamente de qualquer cargo mandatário. Mesmo até de empresas. Exatamente. Porque sim, eles saem, até acabar com a vida deles. Porque eles saem da política, não podem ser mais presidentes da Câmara, mais presidentes, mas vão para presidentes da água, vão presidentes para aqui, vão para ali, continuam com o que está chegando. Porque é que esses indivíduos se meteram na política? Para arranjar grandes taxas. Vamos esperar numa coisa. Os políticos não matam ninguém. E estes políticos? Fazem muita gente matarem-se. Eles não fazem grande matéria. Eu vou interromper e agora tenho que falar e não me calo. Nestes últimos tempos, muitas pessoas têm se suicidado cá em Portugal. Tempo quantos? No país todo. Epá, eu não te digo, mas já são os primeiros que eu sei de casos. Nos últimos 8 anos. Eu sei através da informação. Através da informação, ou não. Os que se matam agora também se matavam antes, querido. Ah, lá está. Não, os que se mataram agora não se matavam antes, querido. Pois, está bem, já estão a morrer. Senão não se matavam agora. Senão não acordava morto, está bem. Não, mas ultimamente tem subido o número de suicídios. Eu vou-lhe apresentar os números e depois você diz. Está bem. Fico na ideia que fatalmente. Mas é assim. Mas ainda eu tenho ainda assim uma opinião diferente. Que é. Olha lá, vem uma coisa. O governo não manda ninguém matar-se, nem incentiva ninguém a fazê-lo. Agora, o índice. É assim, olha lá, vem uma coisa. Há pessoas de facto que não conseguem. Pronto, ficam com dívidas, não é? Com dívidas. E de facto o desespero é muito grande. Mas o governo não pode ser responsabilizado diretamente por uma causa que é indireta. Exato. Não é? Porque, vamos lá reparar, muitas vezes porque é que as empresas fecham? Não é só por causa da crise, é por má gestão de muitos anos. Ah, é diferente. E muitas vezes é para os próprios trabalhadores, que não fazem um graça. Por exemplo, não é? mas acaba sempre por ser por culpa nossa, porque não temos coisas para despedir. Porque assim, eu sempre achei que os contratos, os dois, três contratos, eram bons. Para que um trabalhador pudesse estar à experiência, também acho que a justa causa faz todo sentido. Porque agora, também acho que a introdução das metas de produção como um despedimento para justa causa também acho que faz todo sentido, não é? Embora, pronto, está a ser mal aplicado, os patrões estão a aproveitar. Mas há quem aproveite bem isso. A lei é boa. O governo não se pode responsabilizar por toda a gente. Mas tu, no geral, não concordas. É preciso fazer algo mesmo muito grande. Sim. Eu pensei que não ia falar mais, mas vou meter a colherada. Força. Uma gravada. Sim. Eu fui sempre trabalhador, desde os 14 até aos 58 anos. Ora, e não só nas 9 ou 8 horas diárias, mas extras. E eu, como trabalhador, eu reconhecia que eu tinha colegas que não mereciam estar empregados, mereciam ser despedidos pura e simplesmente. Mas nunca pensou em pena de morte para eles? Não. Então pronto, os políticos que estão lá também não deviam estar a ser despedidos. Mas os políticos, quando criam as crises muitas vezes também por má cabeça. Foram os políticos que criaram as crises. Então, quem... Foram as pessoas e os gestores e empresários. Foi cada uma das pessoas que andam a gastar o quartinho. Basta durante anos e anos. Isso é a culpa dos políticos. Basta, de acordo nesse aspecto. Basta, por exemplo, pegar na maior crise do século XX, a da crise de 1929, foi por causa de quê? Não foi só dos políticos. Foi por causa das pessoas que andaram a gastar o que não economias. Tinham. Porque, lá está, a mentalidade, economia. Principalmente do português, a mentalidade do português, se o vizinho tem uma trotinete e ele também tem que ter uma trotinete. Três. Se o vizinho alugou uma casa com duas assoalhadas e ele quer logo uma mansão. Claro. E então o português, houve uma fase que a vida estava pouco mais ou menos equilibrada. Pensavam essas pessoas e começaram a comprar automóveis, a comprar casas, a comprar coisas, a comprar frigoríficos, televisões. Mas para isso fazendo pena de morte para esses. Mas, então, aí está bem. Mas foi tudo um ciclo vicioso criado pelo ambiente geral do país. E como nós somos portugueses, diz, olha, foi tudo o mar que se lhe deu. Boa noite. Pronto. Foi um programa que teve assuntos marchas populares, pena de morte e incêndios. Portanto, atenção. Está tudo muito bonito. O programa chama-se Conversas Aleatórias. Conforme o vento sopra. Só para assim se vai falando. A todos muito boa tarde. Espero que tenham, que não apanhem muita chuva, que nós aqui estamos a ver assim um tempo assim um bocadinho nublado. Olha, o vento já está. E o vento mudou e ela não voltou e eu vou-me embora antes de chuva. Muito boa tarde. Para a semana será a emissão 43, no dia 23 de junho, véspera de Santo António. António, São João. São João, o que é que eu disse? Estás a ficar velho. Sou 88. Está a ficar velho. Ele já nasceu velho. Pois claro. E eu é que nasci menino e moço. Aliás, agora é que estou a ficar menino e moço. Porque eu nasci velho também e agora estou a ficar moço. Eu conheço uma rapariga que nasceu velha. Então quando registaram o apelido dela, um dos apelidos dela era velha. Claro. Era velho. Já era velha logo quando foi batizada. Só depois de ser batizada. Ou registada. Sim, batizada é isso. É a velha. E o Carlos vai-se embora e com certeza tem uma despedida muito bonita para dizer ao microfone. Fogo de artifício. Vamos lá com fogo de artifício. Não, eu deixo só um pensamento, um pequeno pensamento. Experimentem encarar a morte ou a condenação à morte, ou a decisão tribunária à morte, não como uma pena para o morto, ou o amortalhado, enfim, como queiram chamar, mas sim como uma benesse para, ou uma garantia de, para os lesados e para as famílias dos lesados. Ou para todos aqueles que diretamente foram lesados. Mas permitem ver a decisão tribunária da morte como uma coisa boa para quem fica e não má para quem parte. Espera isso. Apoiado do meu aval, como foi muito bem dito.